Conversas aleatórias. Boa tarde, amigos ouvintes e inimigos também. Estamos no Conversas Aleatórias, emissão muito especial. Não por ter convidados especiais, nem por ter locutores especiais, ou por ser um tema. Quer dizer, o tema também é especial. Mas esta é a emissão número 11. Vai para o ar no dia 11 do 11. E vamos fazer a conta que estamos no ano passado, também é 2011. E a emissão também vai para o ar às 11 horas, se estivermos ouvindo nos Açores. Como é menos uma hora cá, pronto. Neste 11 do 11, do 11, não tenho 11 convidados à minha beira, mas tenho dois. Carlos Bonaparte, como está, bom dia, boa tarde, conforme queira. Olá, boa tarde a ti e ao nosso convidado também já vai falar. E também aos nossos ouvintes. Bem-vindos a mais um Conversas Aleatórias. E o Joaquim Pereira, que também está aqui no meio. Ora, então, todos, muito boa tarde. Passem um domingo agradável e que a emissão vos agrade. Neste dia 11 do 11, do 11 emissão 11, dia 11 do 11, vamos falar não sobre 11 coisas, mas sobre muito. O tema principal de hoje é um duelo. Pela primeira vez, vamos ter aqui um regime, uma época, uns ideais contra outros. Estado Novo versus contra regime atual, barra democracia, liberdade, entre aspas. Bom, eu começo, vou falar muito já, e hoje vou falar muito a vídeo já, é por ser a emissão 11 de 11, 11. Até convém, mas descansamos nós. É verdade. Eu começo por falar, trazer um excerto de um livro que foi escrito em 2005, creio. Isto não está de início, mas é um diálogo e acontece assim. Isto, sinceramente, já não estamos seguros em nenhum lado. Mal a gente se descuida, aparece alguém em cima para nos levar a alguma coisa. Como isto vai? Comentava o Sr. Teixeira. Ora, o Sr. Reis também... Reis, disse eu, que também aguardava tranquilamente o seu autocarro, continuou o seu assunto com o seu compadre. Eles agora roubam, pintam as casas todas, partem os vidros que lhe aparecem à frente, destroem os sinais das ruas, fazem o que lhes dá na real gana. E diz o outro. Até matam polícias, amigo. Não há ninguém para os impedir. Isto antigamente, se alguém pintava uma parede na rua, no dia a seguir, já sabia quem era e de certeza que a besta não voltava a repetir a mesma asneira. Agora, que quê? O Sr. Reis concordava. É verdade que no tempo em que o país era governado por um governo fascista Salazar, as liberdades eram quase nulas. Não haviam hipótese de fazer qualquer tipo de oposição ao governo. Muitos portugueses foram obrigados a lutar no ultramar, em países como Angola, Moçambique, e milhares deles nunca mais voltaram. Todos sabem disso, é um facto. Mas também teria razão quem dissesse que nessa época havia muito mais respeito, segurança, união no trabalho e solidariedade entre todos. Os homens, ao passar na rua, se encontrassem com alguma mulher, paravam e diziam «Bom dia, minha senhora. Como vai, Vossa Excelência? Passou bem?» Tiravam o chapéu e tudo, alguns. Agora, passam, cagam em cima, como a juventude costuma dizer, e pronto, é sempre andar. Antigamente, quando dois namorados saíam, podiam fazer a hora do dia ou da noite que bem entendessem. O mais provável é que não lhes iria acontecer nada. Agora, até temos medo de sair de casa à noite. Nunca sabemos o que nos pode acontecer ao virar da esquina. Já nem se deixam as portas abertas durante o dia, como se fazia antigamente. Eu lembro-me de uma ocasião, continuou o Sr. Reis, que fiz uma asneira no trabalho. Sem querer, acertei num colega meu com uma das peças que fabricávamos. Estava o caldo entornado. E ele magoou-se muito. Fez um grande alvoroço. Ei, quem é que fez isto? Quem foi? Ninguém me acusou. O trabalho parou logo, ele foi fazer queixa ao patrão, disse-lhe que ainda não tinha condições para continuar a fazer, que já não tinha condições para continuar a fazer suas tarefas e mais não sei o quê e tal. Sabe, Sr. Teixeira, até hoje, ele ainda está por descobrir que fui eu a aleijá-lo naquele dia. Ai, acredito, Sr. Reis. É que na altura, além de sermos mais solidários uns com os outros, havia um melhor ambiente e mais, a produção era maior. Não se queixam tanto da falta de produção hoje em dia, pois que olhem para o tempo São Lazar, de certeza que isso não era grande problema. Na nossa época, trabalhava-se muito e ganhava-se pouco. Agora, querem ganhar muito sem fazer a ponta de um corno. Eram outros tempos, Sr. Teixeira, disse o Sr. Reis, olhando para uma jovem rapariga que discretamente se tinha aproximado. A juventude de hoje, olha para esta menina, a juventude de hoje não sabe o que passamos nesta altura. A vida era difícil, isso era, mas agora está menos difícil, porventura. Ah, tem toda a razão. Será que tem? Sem que ninguém esperasse, uma rapariga jovem bonita, nitidamente seduzida com o assunto do diálogo, quis também intrometer-se. Ah, desculpem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, como se chama? Perguntou o Sr. Teixeira, espantado com aquela súbita intervenção. Não tenho ideia de ver por estes lados. A menina é de cá? Não, estou só de passagem. Chame-me Ana e permitam-me discordar dos senhores. Exponha as suas razões, jovem. Eu acho inacreditável as pessoas dizerem que preferiam viver no tempo do Estado Novo. Nós não dissemos isso. Mas o senhor... Ouça, menina, insistiu o senhor Reis. O que nós estávamos aqui a questionar era se a vida estava mais difícil agora ou na nossa juventude. Bom, mas se me perguntarem em que época eu preferia viver, sim, decidi impulsar de novo. E o senhor Reis também. E ele afirmou, fazendo um gesto com a cabeça. Porquê? Por não se poderem exprimir livremente? Ou por não terem qualquer tipo de oportunidade de divulgarem as vossas ideias sobre a situação do país? Talvez por viverem praticamente como máquinas? Ou os senhores não podiam fazer praticamente nada, não havia liberdade? Pois, mas agora abusam. Essa liberdade deu lugar à libertinagem. Cada um faz o que lhe apetece, rematou o Sr. Teixeira. Os políticos insultam-se uns aos outros, sem apelo nem agrado, e eu próprio vou no autocarro. E ouço cada um ao meu lado. Somos livres para caluniar qualquer um. É isto a democracia. O senhor não acha que talvez esteja a exagerar um pouco? Interrogou a Ana. Um novo elemento juntou-se à conversa. Olha que não, disse o Miguel, o quarto elemento no círculo de conversa. Fogo, também preferias viver há 40 anos. Não me digas que querias morrer na guerra. Não, tens razão. Esse era um aspecto negativo do país. No meio de tantos outros. Nem por isso. Não te esqueças que foi graças ao Salazar que começou por ser Ministro das Finanças que recuperamos, e muito, a nossa economia. Devemos agradecer-lhe por esse fato, percebes? Sim, e depois? Ele começou a explicar que o depois era que agora Portugal se via numa situação económica cada vez mais precária, que caminhava cada vez mais rapidamente para a falência nacional. Podiam convocar 10 eleições antecipadas por ano que não adiantava nada. Todos criticam uns aos outros, mas quando chegam ao poder fazem todos o mesmo, ou seja, nada. Sim, é verdade que estavam a acompanhar o ritmo da maior parte dos países do nosso continente, mas isso não justificava tudo. Isso, sem falar nos aspectos negativos que as duas figuras ilustres, o Sr. Teixeira e o Sr. Reis, já tinham referido. Então não achas que o 25 de Abril foi um dos momentos mais bonitos da nossa história? Perguntou Ana. Acho que até foi o mais bonito mesmo. Sei que parece contraditório. Aliás, não me conheces, mas com o tempo vais reparar que a sua contradição é me soa. Mas a Revolução dos Cravos foi linda na altura. Agora, não seguem os ideais dos capitães de Abril. Eles até devem olhar para o Estado da Nação e perguntar a si mesmos se valeu a pena todo aquele trabalho. O Sr. Teixeira lembrou-se de algo que tinha lido e falou. Ora, vejam este artigo que veio no Jornal 2. E era sobre o 25 de Abril. O artigo dizia mais ou menos assim. No próximo ano, comemora-se o 31º aniversário do 25 de Abril. Vivi 32 anos em plena ditadura e depois 31 em plena liberdade, a qual, segundo dizem, não existiu durante a governação dos estadistas Salazar em Barcelona. Sinceramente, não senti a existência de uma ditadura. Talvez porque fui educado a ser um cidadão cumpridor e disciplinado, nem senti a falta de liberdade. Talvez porque fui educado a exercê-la com moderação, sem excessos. Honestamente, na manhã de 25 de Abril de 1974, acordei e fui trabalhar como sempre. Apenas fiquei surpreendido quando me disseram que tinha acontecido uma revolução. Confesso que não conhecia semelhante palavra. Só comecei a entender quando me falaram de um golpe de Estado contra o governo do então Presidente do Conselho de Ministros, o professor Marcelo Caetano. Não fiquei eufórico com tal acontecimento. Pelo contrário. Até o achava um homem simpático, inteligente e bondoso. As pessoas às vezes enganam. Tal como agora. Afinal, ao fim de 3 décadas da chamada democracia, leia-se anarquia, se fosse possível um referendo, teria muitas dificuldades quanto à escolha entre o presente e o passado. É que, na ditadura, em vez de anarquia, havia disciplina, que é o que este pobre país precisa. Quem foram os beneficiários da tal revolução? Os chamados capitães de Abril? Os chamados políticos, que fizeram parte de 10 legislaturas do Parlamento e 17 governos constitucionais, mas que acabaram por colocar o país de tanga num pântano em pleno século XXI? Aqueles que abandonam a governação para que forem eleitos pelo povo português? Aqueles que fogem ao fisco? Os grandes senhores da banca e das seguradoras? Ou os corruptos? Enfim, afinal acabam por ser muitos os beneficiários. Mas a esmagadora maioria das famílias portuguesas, essas, nada usufruíram com o derrubo de um regime ditatorial, mas disciplinado, e com a implantação de um regime democrático, mas anárquico. Seguem-se comentários, vossas excelências. Eu deixo aqui falar primeiro. Olha, por acaso este excerto do livro está exatamente no meu pensamento. Foi você que escreveu. Poderia ter sido se tivesse vocação para escrever. Ora, acontece que, tal como ali o Sr. Reis, ou o autor... Teixeira e Reis. Não, o autor do artigo do jornal. Ah, é outro. Eu vivi de 37 a 74, portanto, 37 anos, na ditadura. E como diz o autor do artigo, também nunca por nunca senti a falta de liberdade, a falta de expressão, digamos, falta de liberdade. Pronto. A palavra diz tudo. Porque também fui educado, apesar de ser de uma família de trabalhadores, de operários, fui sempre educado para viver na moderação. Nunca fui das grandes manifestações, nunca fui... Aliás, minto. Verdadeiramente, não era em público, mas camufladamente havia certas coisas que eu falava com os colegas. Porque sabia que se falasse mais livremente estava sujeito. O mal da ditadura, mas, e como todas as ditaduras, e ainda mesmo hoje dizem que não, mas também há, aos bobos, aqueles que se querem aproveitar da ocasião para levar uma boa vida. E muitas vezes acontecia que pessoas sem culpas no cartório, só por vingança do vizinho ou do fingido amigo, mandavam umas dicas para a PIDE e então estava o caldo entornado. Tirando essas coisas, voltando agora ao pós 25 de Abril, na própria noite que se estava a dar, entre aspas... Não vai dizer a expressão que usou naquela noite, não? Não. Já pensei nisso, mas precisamente para não sair. Estava a dizer, na própria noite? Na própria noite em que se deu a revolução, entre aspas, porque não foi uma revolução. E eu poderei dizer mais tarde alguma coisa sobre isso. Toca-me o telefone, eram 2 horas da manhã. A minha mulher, até acordámos a ser apartados àquela hora, porque não estávamos à espera de mal nenhum, de telefonema nenhum. Claro, pensámos logo que tivesse acontecido qualquer coisa à família. Quando nos dizem pessoas amigas que se estava a dar a revolução. A primeira expressão que eu tive para a minha mulher, falando em português, claro, e portuense, estamos metidos numa alhada. Porque, conhecendo como conheço o povo português, porque é o que eu lido, podia dizer do povo dos outros povos, mas eu falo só de Portugal, que é onde eu estou inserido. E hoje o tema é esse. Eu sabia que isto que estamos a passar presentemente, mais tarde ou mais cedo, ia acontecer. Não era preciso ser bruxo, nem ser matemático, nem ser... nem filósofo, nem nada. Estava só já a conhecer. Para saber qual era o destino deste país. Porque enquanto a máquina montada do Salazar estava afinadinha, com os contras, principalmente a grande peixe do governo, Salazar foi a guerra colonial, não a soube orientar como devia ser, mas financeiramente levou o país a um estatuto de respeito. Ora, deu-se o 25 de Abril. São 30 cães a um osso. É os da direita, é os das esquerdas, é os que se dizem no centro, mas nem são uma coisa nem outras. Chegámos ao fim e ao cabo sem saber quem é que são eles. Depois são promessas e mais promessas, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, mas quando se chega à triste realidade, chegamos ao caos em que estamos agora, estamos a um passo do abismo, que já o demos, porque no abismo já estamos nós metidos. Carlos. É assim, primeiro há uma coisa que eu acho muito engraçada, que é, o dia da Revolução foi um dia muito bonito e tal. Como diz o Joaquim, muito bem, mas não foi revolução nenhuma. Ou se foi revolução. Aliás, foi um golpe de Estado, não foi uma revolução. Uma revolução é quando o povo sai à rua. Antes, não é depois do mal estar feito, entre aspas. Não é depois que se toma uma iniciativa, o povo sai à rua e diz: ah, o povo unido jamais se havia sido. Letra. O povo nunca esteve unido. Esteve unido quando se fez a festa. Agora, unido para lutar por uma causa, não. Como aliás nunca aconteceu. O povo não sabe unir. essa história está muito mal contada. E nem sei como é que ainda não houve quem se revoltasse e desmistificasse a coisa, porque, quer dizer, no fundo foi uma revolução, muito uma revolução militar. Eu posso dar depois mais chega. Não, mas até pode dizer agora. Eu era para contar há um bocado essa minha opinião da revolução. Tudo partiu porque tinha saído uma lei, uma coisa qualquer, lá entre os militares, que não eram promovidos. E eles próprios, militares, amotinaram-se, que foi o tipo, não foi revolução, nem golpe de Estado, nem nada. E eles próprios nunca pensaram que o governo ia cair. Aquilo foi mais uma manifestação contra o governo. Ora, o mal foi que, na altura, o governo já estava um bocado caduco e foi apanhado com as calças na mão. E então foi uma bola de neve. Começou a ir, a ir, a ir, e aquilo desentendeu-se tudo. Os militares, claro, que tinham iniciado a manifestação, tomaram conta disto e depois foi o que se viu. Ainda tem o Carlos ias falar. Ia dizer que eu sinceramente acho que é ainda assim melhor agora do que antes. Não, eu antes não vi nessa altura, mas uma coisa é certa, o próprio Joaquim admitiu que bastava falar um bocadinho mais. Mesmo que não fosse nada do outro mundo, mas bastava que se entendesse que ia contra os ideais do regime. Não era necessariamente contra A, B ou C, bastava contra os ideais do regime, não é? E automaticamente corria certos e determinados riscos. É verdade que havia uma união muito maior, mas também a pobreza era muito maior. E também é verdade que, quer dizer, eu podia propriamente não ter feito nada, como o Joaquim referiu, haver alguém que se desentendesse comigo, e se estivesse na ditadura, já, onde é que eu já estava, se desentendesse comigo e, pido para cima, não é? Já não estava. Enfim, era um regime, na minha opinião, era um regime cheio de... Calma que vai ser a resposta, de quem passou por lá. Era bem, eu fui operário durante quase 50 anos. Acontece que, na minha utópica, no meu utópico idealismo, na minha juventude, tinha eu 20 e poucos anos. Então foi no ano passado. Eu já era um atiçador junto de meus colegas pelo seguinte. Eu, felizmente, desde novo, já aqui contei a minha história, nunca tive problemas no trabalho e fui sempre considerado pelos patrões e sempre procurado. E via colegas meus em firmas que eu trabalhava, que eu, um miúdo de 22 anos, tinha férias e era relativamente bem pago dentro dos possíveis, enquanto colegas meus, homens casados, pais de família, nem sequer tinham férias. E os ordenados mais baixos do que eu usufruía. Ora, isto também tem uma explicação. Eu fui sempre espemenado naquilo que fazia. Procurava fazer, cumprir a função que estava a fazer. Se eu ia para trabalhar e fazer o melhor possível. E digo, infelizmente, muitos dos meus colegas iam para ali só para chegar ao fim do mês, receber o ordenado e fazer, ia-se fazendo se pudesse, não pudesse, não fazia. Ora, isso também os patrões também não tinham grande aceitação por eles. Portanto, também se vivia isso. O próprio português em cima, se não tiver, porque nunca foi habituado a ter obrigação, se não tivesse, não é um chicote, mas ali uma alçada em cima dele, ele não produzia. E, havendo a exploração do patronato, que sim senhor havia, mas por culpa também dos trabalhadores, é vindo. Mas os trabalhadores também cá está, não se podiam manifestar. Não se podiam manifestar, mas não tinham razão de queixa porque não produziam, não tinham amor ao trabalho. Porque a nossa riqueza, eu pelo menos foi a minha opinião sempre, eu quando trabalhava, o meu rendimento era o trabalho. Ora, se eu queria ganhar dinheiro, eu tinha de trabalhar. Agora, para chegar ao emprego, estar ali encostado a uma banca, ir para ali, mais uma conversa daquela outra e tal, isso é trabalhar. Os patrões, havendo exploração, também se aproveitavam disso, porque esses empregados não tinham onde cair mortos. Não podiam ir. Quem é que os ia aceitar para outra firma, sabendo da maneira que eles eram? Portanto, havia fulanos que estavam na mesma empresa 10, 20, 30, 40 anos e não saíam da cepa torta, não saíam de cá de baixo. Enquanto aqueles que trabalhavam, que andavam sempre a saltar, não havia falta de trabalho para esses, para os que trabalhavam. Agora, um profissional, eu digo honestamente, eu no tempo de Salazar, que se diz que se passava mal, eu que fui um operário, eu vivia bem na vida. Deu-se o 25 de Abril, continuando a ser a mesma pessoa que sempre fui, foi um declínio, sempre a cair, até as casas começarem a fechar todas. Porquê? É o 25 de Abril. É, mas cá está, mas ou seja, o Salazar podia conseguir manter, não é? O Marcelo Caetano, enfim, não sei quanto tempo é que conseguiria. O Marcelo de Caetano, quando apareceu, chamou-se-lhe a Primavera Marcelista. E eu agora vou dizer uma coisa. Já não há pedido, espero que não me prendam. O Sr. Marcelo Caetano, muitas vezes, estava no Palácio de Queluz, segundo diziam as informações do governo, a descansar. E ele não estava a descansar. Era aquela mafia que naquele tempo também existia. Em volta dele, certas atitudes que ele quis tomar para dar mais regalias ao povo e essas coisas todas, e aquilo ia ferir os latifundiários e os grandes senhores do capital. E, também por isso, foi uma das ajudas para o curto governo dele e para o 25 de Abril. Ou seja, o Salazar não podia fazer nada para mudar a mentalidade portuguesa. Não podia. O português, ou das duas, ou vivia numa ditadura, ou vivia constantemente sob tensão. E muitas vezes que eu não tinha culpa nenhuma, porque esses, por regra, são os que ficam mais depressa. Por regra, nem sempre acontece assim, mas por regra, são os melhores que apanham mais depressa. E pronto, quer dizer, ou então mudamos de mentalidade, mas por um lado de mentalidade está difícil. Para uma ditadura também já não está na moda. Mas assim, não sei, eu continuo a preferir, continuo a achar que o regime ideal, que o regime atual, não sendo ideal, que tem menos contras do que o anterior. Eu tenho... como é dizer? Eu sofri as duas coisas. E das duas doenças que eu tive, a do salazarismo e da dita democracia, que estou com muita tosse, não é? Eu até posso cantar casos específicos. Havia firmas em que eu trabalhava, isto são casos passados comigo, que eu avaliava. O meu pai era chefe lá de uma firma. E eu, às vezes, em casa, tinha discussões com ele, porque é que ele era tão áspero com os empregados, porque é que não era tão acessível com eles. Mas, passado tempos, e conforme fui amadurecendo na vida, comecei a chegar à triste realidade. Se uma pessoa não tiver um travão em cima dos operários, está tudo mal. Porque eles, por sua vez, não são capazes, só reconhecem direitos e não reconhecem obrigações. O português só conhece regalias. Todos os deveres que nós temos para cumprir. A democracia é isso. A democracia, o principal, a primeira... Digamos, o primeiro mandamento da democracia É respeito pelo próximo, como os católicos se aproveitaram disso, porque a democracia já vem do tempo dos gregos. A primeira coisa é o respeito pelos colegas, pelo próximo. Ora, andam-se todos a matar uns aos outros, isto é democracia? Vamos lá ver. Relativamente. É falo? Eu não sou o Gui, é? Eu tenho duas perguntas, um pequeno episódio para contar e um comentário. Para já, a pergunta vai diretamente para o Joaquim em relação ao excerto que ouvimos no início. Há uma parte em que o Sr. Teixeira, o Sr. Reis, uma dessas personagens, conta um episódio do trabalho. Era assim como ele conta? Quando alguém fazia asneira sem querer, os outros cobriam-se todos, ao contrário de agora? Era. Havia sempre... No geral, não é? Podemos dizer que a 100% era assim. Não, 100%, 100% não era, porque havia sempre aqueles que... Lá está, os menos qualificados, como não tinham armas para se defender, procuravam orientar-se. Mas aqueles que eram os verdadeiros operários, que iam ali para trabalhar, aquilo era uma família, aquilo era, eu digo até honestamente, eu arranjei muitos, eu fui para Lisboa, emigrei para Lisboa aos 20 anos, e passado pouco tempo... Sem conhecer nada nem ninguém, já tenho dezenas de camaradas. Camaradas. Não dizia camaradas na altura. Não, não camaradas é o colega de trabalho. Para mim é colega de trabalho e camarada. Depois os outros é que se aproveitaram da palavra camarada, mas isso é outra história. Era isso e dizer por mim. Conclusão. E nesses convívios com os colegas, aquilo era uma maravilha. Mas porquê? Porque éramos todos pessoas com cabeça, tronco e membros. Não é para me gabar, nem sou mais que os outros. Mas lá está. Foi até a educação que se toma de pequenino, quando se toma leitinho pequenino. Foi essa a educação que tive. Fui sempre assim. Tive sempre uma cabeça pouco mais ou menos... às vezes, no lugar. Mas faz-se por isso. A solidariedade, que por acaso é um tema que eu nunca tinha perguntado, e não estou a dizer isso só para ficar bem narrado, por acaso é um assunto que eu nunca tinha perguntado aqui ao Joaquim. Agora, o episódio pequeno que eu tenho para contar tem a ver com a próxima pergunta, que é para os dois. Andava eu no meu 12º ano, e até foi a partir disso foi a partir dessa altura que comecei a centrar mais no estudo, na análise ao período do Estado Novo e as diferenças para agora. Andava eu no meu 12º, numa aula de história, no final de 2004, e... estávamos na altura em que chegámos ao estado, na matéria curricular de disciplina de história, chegámos ao período em que começava o estado novo. E houve uma aula em que, sem querer, se transformou num debate, porque o professor de história estava a falar sobre quais eram as restrições dadas pelo partido, na altura, partido único, não é? Pela União Nacional na altura, e começou, já não me lembro muito bem como é que começou a comparar-se com o presente. E eu comecei já na altura, defendia grande parte do regime do Estado Novo. Mas na outra ponta da sala, há uma rapariga que se exalta. E começa a dizer que é uma pouca vergonha, que não sei o quê, que as pessoas não se podiam expressar, que achava muito mal e tal. Nisso eu comentei, pois, mas na altura não sei o quê, mas a falar para o professor. E há uma certa altura que o professor faz, os da rádio não vão ver, e o Carlos também não. Há uma certa altura que o professor faz isto. Aponta assim com os dedos para o outro lado da sala, como quem diz, fala para ela. E ele já estava tão entusiasmado que o professor calou-se, estava ali que só o moderador. Passarem só os dois e quem quisesse intervir. Mas eram os dois, ele de um lado, eu estava mesmo lá embora, à beira da porta, e ele estava na parede lá atrás, do outro lado da sala. E ele fez logo assim o sinal, como quem diz, fala para ela. E eu falava, ela respondia, tal e tal. E aí há uma altura em que essa amiga minha, ainda hoje a minha amiga, ela disse, mas não havia liberdade. E aí o professor comenta. Não disse para ele, quer dizer, disse para ele, mas era para dizer para mim. Geral. E era para dizer para ele responder. Mas não havia liberdade. E diz o professor assim: pois é, Tânia, ele chamava-se Tânia. Pois é, Tânia, mas a liberdade hoje deu lugar à libertinagem. E o professor que não ia comentar, e um professor que na altura nem tinha 40 anos, hoje já tinha 45 para aí, na altura nem tinha 40 anos, por isso estamos a falar de alguém que quando foi 25 de Abril tinha 6 ou 7 anos, não podemos dizer que ele viveu 25 de Abril, e ele disse assim: um jovem. Um professor jovem, pois é, Tânia, mas na verdade ele deu lugar à libertinagem. Eu nunca mais me esqueço até a expressão dele de olhar para ele lá para trás. Vocês concordam? E depois ficámos a pergunta era mais, tanto se concordo. Que acho que concordar, concordo os dois. E eu também. Mas como é que é possível ficar no meio termo ali entre restringir a liberdade para obter disciplina e produção e respeito pelas coisas, ou também deixar alguma liberdade às pessoas que depois não aproveitam e há a libertinagem e mais do que... Eu estive aqui a calar quase um quarto de hora, mas eu vi o que vocês estão a dizer. Mais que em relação ao trabalho, de solidariedade e de trabalhar, é cada um pensa que hoje pode fazer o que lhe apetece. Como é que arranjamos o meio termo disso? Queres falar? Pode ser. Meio termo, ora, primeiro tudo é fazer cumprir as leis. É, mas é, para todos. Não é... Olha, pá, amigo, custa-me muito, mas eu vou ter que discutir contigo. Pá, tu fizeste mal, paciência, vais ter que pagar. Não é? Ah, não, tu és político, tens um cargo diferente. É? Até podes tirar uma licenciatura se quiseres, sem estudar. Não é? Portanto, é assim. É... Mas ainda assim, eu acho que já está fazendo alguma coisa. Portanto, ou seja, é assim. Tudo bem. É assim. Tem que haver. Há algumas coisas que é preciso mudar. Primeiro que tudo, é preciso mostrar às pessoas, é preciso criar-se uma forma, e eu posso ir por aí se quiserem, criar-se uma forma ou uma série de mecanismos de mostrar às pessoas de que ser bom compensa mais do que ser mau. Primeiro que tudo, valorizar-se realmente quem trabalha. Não é? Eu nós fiz uma notícia, falei no Nós e o Mundo, da empresa que assinou no dia 15, diz que de efeito imediato fecham algumas, por eles até fechava tudo. Aquilo que eu vejo, alguns ainda continuam no ativo, mas já veio duas revistas logo no dia 16 já não abriram. Isso não é ter respeito pelos trabalhadores. Ponto. Ou seja, não adianta ser bom, ser mau, porque se os patrões quiserem, abusam, fazem o que quiserem e não há quem os detenha. Ou seja, para os patrões, ser mau compensa. E para os operários, ser bom não serve de nada. Andamos aqui a trabalhar, ou seja... Mas eu não estava aí por aí tanto pela relação laboral. Sim, estava a falar no dia-a-dia, o civismo em si, Mas eu também já lá vou. Ah, está bem. Depois é assim, já estou aqui a olhar aqui para a cara do Joaquim, que também quer falar, não é? Assim. Não, mas podes falar que estás a falar. Depois é assim, ou seja, nesse caso, e não é só esse caso, há muitos casos, não é? Em que não há respeito pelo... Hoje em dia, se o trabalhador bom... trabalha, ele não é compensado por trabalhar bem. Ele é requisitado para trabalhar mais pelo mesmo. Já o trabalhador mau, muitas vezes cai na graça do patrão e o patrão até vai na graça daquela pessoa. Mas isto hoje em dia passou de ser a exceção à regra. Hoje em dia é mais ou menos assim que funciona. Antes, isto também acontecia antes, mas antes era mais a exceção do que a regra. Agora é mais a regra do que a exceção. Em termos sociais, é assim, há muitas formas de compensar, mesmo mediante o trabalho. Há muitas formas de compensar, ou no trabalho, ou na escola. Há muitas formas de compensar quem realmente se dedica ao bem, não é? Ou quem realmente não está aqui para fazer mal a ninguém. Por exemplo, não é? No trabalho, o patrão, em vez de... pode dar alguma benesse... material, ou sei lá, algum, por exemplo, Natal, algum bacalhau, ou alguma garrafa de champanhe, por exemplo, enfim, com os lucros. Cá está, o patrão poderia tentar, digamos, cultivar, isto também era uma bola de neve, ou seja, cultivar o melhor ambiente de trabalho para os trabalhadores que realmente o merecessem, e depois esses trabalhadores ainda se sentiriam mais motivados a trabalhar porque sentiam um respeito, viam no patrão um líder, como deve ser. Na mas escola. Tu estás aí por um lado com o qual eu não concordo e como isto é um debate, eu vou-te interromper. Tu estás aí para um lado dos bons que devem compensar. Primeiro, eu pego o meu exemplo. Eu tento sempre trabalhar bem, até hoje não consigo queixar o meu trabalho. Trabalho ou relação com amigos ou o quê? Eu não faço isso para ser compensado. Eu faço isso porque eu acho que está certo. E sinto-me bem ao fazer isso. Primeiro. Portanto, quem trabalha bem não está nem para ser compensado. Segundo, eu estou a perguntar é o que é que tu fazes aos que se portam mal. Não estou a perguntar o que é que fazes aos que se portam bem. Mas são compensados. Pronto. O que é que se deveria fazer àqueles que chegam aí à rua e partem o vidro só porque desapetece e ninguém tem nada com isso? Mas ainda bater palmas. Mas repara uma coisa. Uma pessoa, digamos, é assim... Eu estou a dizer um bocado, é assim... Uma forma de tu sentires que és reconhecido, que valorizam o teu trabalho, é também, de certa parte, uma recompensa. Pode não passar por uma garrafa de champanhe. Pode não passar. Mas, como disse o Joaquim tinha férias. Era uma forma de compensar. Não é? Posso interromper? Força. Eu tinha férias porque as impus ao patrão. E ele, como precisava do meu trabalho, que remédio teve ele de me dar as férias? Porque eu ameacei-o. Se eu não me dá férias. Mas que ele estava há muito tempo sem férias? Não, é as férias. Eu, quando... as férias que devia. Que devia ter. Já estava simulado. Claro, eu quando ia para uma firma, fazia o meu contrato, e lá vinha a ganhar X, e depois na altura as férias. Dava-se o caso que na altura, especificamente neste caso, eu estava lá em Lisboa, e procurava sempre as férias para vir ao Porto passar o São João. Ah, em junho, certo. Em junho. Agora chegou àquela altura, ao seu planinho, olha que eu vou de férias. Que? É que isto não é nenhuma repartição pública. Não há repartição pública, nem deixa de ser. Eu, no dia tal, na sexta-feira, vou embora. E vim embora. E ele nem pagou o regional, nem as férias, a que tinha direito, nem nada. Vim-me embora. Gozei as minhas fériasinhas, porque lá está. Eu orientava-me bem, não estava à espera do ordenado ao fim do mês, como agora, nem chega ao fim, a meio do mês, quanto mais. E eu vivi, gozei as minhas férias sossegadinhas, cheguei lá, na segunda-feira, veio-me logo ele com, massa, com as notazinhas, estamos lá e boa noite ao preto, como é? E agora já, desculpem interromper, e mais uma chega. Eu nunca trabalhava para cair na graça dos patrões. Eu o que fazia era para ser, estar contente comigo mesmo, realizado e feliz. E eu não sei muito bem da minha história, que eu passava horas e horas a trabalhar porque eu gostava do que fazia. E como gostava de fazer, eu entregava-me aquilo de alma e coração. Ora, hoje em dia, quem é que faz isso? Deixava de ser trabalho, era um gosto. É um bocado que acontece aqui com a Antena Web, por exemplo, e eu até ninguém. Pois, eu felizmente tinha duas vantagens. Gozava com o meu trabalho, brincava com aquilo, e ainda recebia dinheiro que não era tão pouco como isso, por esse trabalho. Ora, posso dizer trabalho? Ora, isto agora voltando um bocadinho, os outros colegas. Havia patrões, naquele tempo de fascismo, que chegavam ao Natal e davam as broas ao pessoal. Era bacalhau, era isto, era aquilo, outros dinheiros, mas ia sempre uma lembrança extra, sem obrigatoriedade nenhuma, por modo próprio, por vontade dele, que uma confraternização com os empregados. Lá está. Agora, nos dias de hoje, há, nesse tempo, os que eram bons trabalhadores, como há bocado disse, eram bem considerados. Hoje, um bom empregado é o primeiro a vir para a rua porque não entra nas panelinhas dos patrões, nem entra nas políticas, nem entra nada. É a democracia. Está aí de encontro com o Carlos disse. Ou seja, é aquilo que eu digo. Ou seja, por isso é que eu digo. Eu acho que uma forma muito simples e que podíamos aplicar em termos sociais, em termos laborais ou escolares é compensar quem faz o bem, ou seja, continuar a fazer o bem e castigar quem faz o mal para não voltar a fazer o mal. Claro. Independentemente de ser em termos sociais, ser, sei lá, por exemplo... Mas vocês já repararam o que é que acontece a quem castiga o mal? Se a polícia bate em alguém que fez o mal na rua e que merece ser preso, merece ser preso, a polícia é que é a criminosa. É que é preso. Cá está. Mas isto tem que começar por quem está em cima. Foi para onde eu comecei. Isto tem que começar por uma mudança de mentalidade que nunca vai acontecer. Mas é que eu estou a dizer. É uma utopia. Mas é que eu estou a dizer. Eu comecei... Não, é bem uma utopia. Na Suécia, na Dinamarca, há muito assim. As coisas funcionam. Eu há bocado não quis ir por aí, porque lá está... É a mentalidade das pessoas nórdicas, já que há dias falámos disso. Têm uma mentalidade muito mais organizada, disciplinada. Era disciplinada. Trabalhadora. E o português. O japonês também é uma doença. Sim, o japonês também é uma doença. Um bocadinho. Nós vemos em qualquer lado, começou, lembro, anos atrás, já se via. Qualquer sítio que eles a filmar fotografar. Para quê? Para, para chegarem lá, ver como é que era feito e como não sei o quê, para, para fazerem eles e não sei o quê. Deixa os japoneses, sim. Bem, pronto, acabou. Os portugueses, Carlos, estavas a continuar. Creva, cala-se a voz que turbada, já de si mesmo se espanta. Momento musical, não começo. Dos ventos em sangue. Já fugis o teu. Já fugis, já fugis. Não podes pôr de princípio. Depois, depois. Carlos, estava a falar de castigar. É assim, por exemplo, a coisa, isso tem que começar precisamente pelo topo. Foi para onde eu comecei, não é? Olha, desculpa lá, amigo, tu és político, mas fizeste mal, roa. Quanto mais. É que, isto é até uma questão muito lógica. Quanto mais mal eu te deixar fazer, pior eu vou fazer a mim mesmo, não é? Digamos, o Passos Coelho, por exemplo, já que a gente tem democracia, por enquanto vamos lá falar dele. O Passos Coelho, ao permitir que o José Relvas faça aquilo que fez... Miguel Relvas. É a mesma coisa. É Relvas. Ao permitir, é exatamente. É que o José Relvas é outro, mas é. Pois é. Ao permitir que o Miguel Relvas faça, se mantenha no governo depois de ter feito aquilo que fez, ele não está só a dar uma benesse ao amigo. Está a prejudicar a imagem dele. Problema. Cá está. Mas ele tem alguma coisa para olhar para a mentalidade dele. Cá está, ou seja... Para ele está-se marimbando para os outros. Oriento-me eu e quero lá saber que as pessoas... Mas também dá um mau exemplo aos que vêm a seguir, também pensam que podem fazer o mesmo. Claro. E vão lá àquela universidade específica e também querem. Eu quero ir mesmo a meses, quero fazer o curso. Agora já não podem. Sim, claro, mas pronto. Mas pronto, mas ou seja... Mas cá está, mas é assim, isto por tudo é as pessoas, é começamos por aí, ou seja, ser as pessoas, ser de facto um povo unido. As pessoas realmente, não, nós temos que haver, nem que seja um grupo de pessoas, nem que seja um grupo de pessoas que vá por aí. Organizações, não, nós temos de facto de fazer, temos que tratar de fazer a diferença, de uma forma organizada, mas temos que exigir tal como somos uma democracia. Agora sim, é, digamos, como criar um novo partido, por exemplo, mas... ser, de facto, sem esse interesse financeiro. Ser pessoas que tenham orgulho. E o problema está aí. As pessoas que tenham orgulho em ser aquilo que são. Pessoas que tenham orgulho, por exemplo, em servir o país. Hoje quem vai para lá não é por orgulho a servir o país. Quem vai para lá é, precisamente, para ganhar muito dinheiro. Não é? É preciso alguém que realmente, ou um grupo de pessoas que realmente tenha a coragem e depois a partir daí, ou seja, que mude o percurso desta bola de neve. E depois a partir daí, vem tudo para acréscimo. Porque não é muito difícil. O português deixa-se muito levar. Não é? E é possível ter-se uma mentalidade, ou seja, é possível chegar-se a um certo equilíbrio. Também há que ter em conta uma coisa. O português, este português atual, que tem, como nunca teve, influências do exterior, vamos lá ver. Está em democracia, ou seja... Natural. Mas digamos que não é propriamente assim há muito tempo, ou seja, e não é propriamente com os melhores exemplos. Numa altura, nós estamos numa altura em que a Europa também está toda a regredir, não é? Todos os países, sejam democráticos ou não, também estão todos a regredir. Os únicos que estão a progredir é a China e a Rússia, que não são exemplos nem pelas próprias, portanto. Eu disse que tinha duas, e numa altura em que vamos com 43 minutos e meio, eu disse que tinha duas perguntas, um episódio, e falta o comentário, que é para o Carlos. Como é que tu podes dizer que o regime atual é melhor se não vives antes de 74? É o comentário que eu tinha a deixar, e isto para explicar o quê? Falaram na pobreza, acho que foi o Carlos. Não, falaram os dois, mas o Carlos frisou a parte de haver mais pobreza. É certo. Ainda no outro dia, o Armando José, no programa dele, disse, ao sábado à noite, na RTP1, disse que as pessoas dizem que havia melhor divisão, na altura, divisão das coisas, mas dividir o quê? Nós não tínhamos nada e tal e tal. E lá vamos nós às mentalidades. Hoje em dia, o que é estar mal na vida? É não poder comprar o telemóvel que se quer, é não poder fazer a viagem às 6 que queria fazer. E o que é que eu quero dizer com isto? Antes contentávamos com menos. E ao bocado estávamos a ver, o Joaquim começou a cantar, estávamos a ver a letra do hino da Mocidade Portuguesa, em que eles diziam, lá vamos sorrindo e cantando. Exato. Porque na altura dava-se mais valor, menos a mesma coisa, mais pequena. Porquê? Estava-se habituado a menos. Hoje, a partir sobretudo dos anos 80, começou a estar-se habituado a mais e já se quer tudo. E se não se tem todos, é um problema. Não é assim? Sim, isso não. Isso não é pobreza. Mas eu estou a falar pela minha experiência. Eu, por exemplo, para mim seria péssimo. Eu os outros, cada um pensa por si. Eu, mas nunca, para, não vivesse lá. Eu, não posso dizer que agora é melhor ou pior. Desculpa, a partir do momento que eu tivesse que me calar a coisas com as quais não concordasse por uma questão de sobrevivência, eu não me sentia confortável com isso. Porque eu... Mas tu achas que as pessoas não falavam na altura? Eram mudas? Não, falavam... havia pessoas que não. Tinham ideias contra as coisas que viam. Falavam, mas tinham que ser de uma forma muito... Onde é que alguma vez, por exemplo, podia haver uma antena web? Não podia. Não podia haver antena web. Isso mas é... lá está. Na altura tu nem sequer pensavas nisso porque nem sequer havia possibilidade para tal. É o contexto. É o contexto do presente. É o que as pessoas estavam habituadas e o podiam ter. Não, mas uma coisa. Mas quando se coloca aqui a pergunta, o que é que era melhor? O regime atual ou o regime antigo? Se fomos apenas a contextualizar, era impossível. É impossível fazer uma comparação. Sim. Era impossível porque nem a democracia é aquilo que seria se não tivéssemos aquilo que temos hoje. Nem o Estado Novo seria aquilo que foi nos dias de hoje. Entendes? Por isso é que eu estou a fazer uma comparação por um motivo muito simples. Porque se formos a comparar, exatamente, são duas épocas, aliás, são coisas tão, tão distintas que não há comparação. O Estado Novo foi o Estado Novo no seu tempo e o tempo atual é o tempo atual no seu tempo. Tal como, por exemplo, nós já tivemos uma relativa democracia quando era a monarquia. Não há comparação na democracia nessa altura com a democracia agora, porque não tínhamos na altura o que temos agora. Não é? Ou seja... Não há, nesse caso, se não puder colocar o Estado Novo, ou digamos, um regime ditatorial aqui, no presente, eu não consigo fazer uma comparação, não consigo dizer se seria melhor ou pior, não consigo dizer, nem tu, só o Joaquim que poderia dizer porque passou pelas duas, não é? Só o Estado presente na... Mas, seguindo a ideologia, não é? Seguindo as ideologias, para mim... Seria melhor viver neste regime do que no regime ditatorial. Para mim. Ou seja, no tempo atual, porque só consigo fazer a comparação por aí. Porque senão só o Joaquim é que conseguia dar a opinião. Uma opinião válida. Somos dois. Agora, conclusão final da minha parte. Eu defendo, como já há um bocado disse indiretamente quando contei a história da aula de história. A história da aula de história. O episódio da aula de história. Defendo o maior controle e maior rigidez. Portanto, defendo no geral um Estado Novo sem duas coisas. Portanto, não defendo o Estado Novo, defendo um regime semelhante, sem a guerra, que o Joaquim falou, e sem a PIDE. A PIDE na vertente de prender quem não merecia ser preso. Exato. Tirava essas duas coisas... Então e a censura dos jornais? Era a PIDE. Era a PIDE e não era a PIDE. Pois, a censura nos jornais às vezes não fazia mal. Por isso eu não sou a dizer que sou contra isso. Não fazia. Claro. Sim. Em muitas coisas que eu leio hoje não fazia mal. Acho que mais mal fazia do que bem. Pois não sei. Lá está. Não sabemos. Como conclusão final é essa, porque lá está, mas por tudo, antes de tudo isto que eu estou a dizer, devia haver uma coisa que não vai haver, que é a mudança de mentalidade dos portugueses. Pois isso aí, nem a ditadura conseguiu. Baseada em duas coisas: maior autocontrolo e maior autodisciplina e respeito com os outros. Nem a ditadura conseguiu, nem a ditadura, porque cá está, porque a ditadura mostrou que não valia a pena também, nós não tínhamos margem. Se quiséssemos ser pessoas íntegras, mais depressa nos tramávamos, porque éramos pessoas que tínhamos... Ou seja, tu és bom, mas dentro, sempre dentro dos meus domínios. Se queres ir um bocadinho mais além, se me queres passar a perna, já foste. Neste caso, em relação ao regime ditatorial. Nem que seja para fazer melhor do que eu, não interessa. Quem manda aqui sou eu. Tu não fazes melhor do que eu. Pronto, cá está, não é nada perfeito. Mas é isso, quer dizer, tu não tinhas propriamente muitas notícias do exterior. Tu vês aqui em Portugal, era tudo muito controlado, o que é que se sabia, o que é que não se sabia. Não é? E mesmo aquilo que se sabia era muitas vezes modelado para agradar ao regime. Não é? Ou aquele... Então andava-se com as rádios piratas a ouvir a BBC. A rádio BBC, não é? Na vida dos sons, por isso é que eu me lembrei disso. Por exemplo, naquele caso das imigrantes do Jornal das Caldas, não sei se vocês sabem disso. Não. Só há um jornal das Caldas que fala, só há, assim naquela dos anos 40, só há um jornal que fala em democracia. É o Jornal das Caldas. Não é o Caldeiros. Não é o Jornal das Caldas mesmo. E o Jornal das Caldas faz referência a duas imigrantes que estão cá em Portugal, que viviam num país com democracia, e falam mesmo nesta expressão, mas que gostam mais de viver aqui. Mentira ou não, o que interessa é que se não fosse mentira, aliás, se não fosse verdade, tinha que passar a ser, porque senão não passava. Ou seja, eu tenho a certeza, as pessoas sabiam que havia censura. Nos jornais sabiam que havia, aliás, como sabiam que havia a vida, etc. Portanto, eu, cá está, levando para os dias de hoje, há uma coisa que eu tenho a certeza, eu não iria conseguir saber o que é que era verdade ou não era. É que agora, eu tenho hipótese, mas tenho hipótese de pensar sobre isso, tenho hipótese de escolher, porque assim, tu sabes tudo, inclusive as especulações. Tu naquela altura não sabias tudo, se não é que tu só sabias o que convinham. Tu hoje em dia tens internet onde podes pesquisar. O leque de alternativas aumenta e assim podes escolher. Ou seja, tu assim podes pensar mais sobre as coisas. Se sabes mais ou menos, isso já depende da tua vontade. Na altura não depende da tua vontade, depende da vontade dos outros. Por isso, eu acho que, esta é a minha opinião cronológica, para os dias de hoje, um regime ditatorial poderia ser bom em muita coisa, mas para mim seria mais mal do que bom. Quem está à frente de um órgão de comunicação era pior. Joaquim. Eu vou dar o... O remate final. O remate, se é remate, é final. Com o seguinte, é só uma pequena chega da informação. A informação que hoje se vê está tão manipulada, ou mais, do que a do antigo regime do tempo do Estado Novo. Oh, isso também. Porque nós sabemos que cada... Isto está aqui um jornalista ao lado, e ele já lhe pedi desculpa no outro dia, eles dão sempre nos jornalistas, porque sei a casta que é. Mas quando falam em alguém, nunca falam 100% da classe. Claro, outros, por claro, temos sempre de pôr umas reticências, mas que há muito jornalista que vem de pôr cá para fora as suas mágoas, as suas dores de bater isto ou aquilo. E no próprio momento em que está a escrever notícias, está a escrever de acordo com o que pensa, não foi de acordo com o que viu. Exatamente. Sim, sim. Portanto, despeço-me já, que tenha uma boa tarde. Não despeço nada, que ainda vou perguntar se há música. Se há música. Carlos, tens música? Se não tens, vamos ganhar 2-1, que há aqui uma que é de acordo dos dois. E como isto é uma democracia, lá está, tens a desvantagem da democracia ser contra ti neste caso. As minorias... Porque, ser 2-1. Dominam sempre. Contra um, nem sabes que música é, mas pronto. Não, eu por acaso tinha pensado numa, já agora, mas não sei o que é que vocês pensaram. No hino da mocidade portuguesa. Pois, foi o que eu pensei. Até pronto, está 3-0. É por onde é limite. Por acaso foi o que eu pensei, para ouvir o Joaquim a cantar, pensei, extremamente. Calhava bem, ao final da emissão, ainda não sei. Eu, no início, avisei que ia ser uma emissão especial, foi mesmo. No dia 11, na emissão 11, no dia 11, no mês 11, ainda é maior que a primeira emissão, que teve quase uma hora, já vamos em 53 minutos, ainda ganhei a música. E pronto, foi um tema que entusiasmou os três. E também é especial, porque é a primeira vez que os três têm a mesma ideia para a música. Eu despeço, já me despedi. Despeço o Carlos. Além do hino da mocidade. Pronto, vamos então ouvir o hino da mocidade. É com ele que vamos fechar a mais maior grande emissão. Em termos de discurso. Em termos de discurso. Porque eu vou ter três músicas. Quanto à história dos jornalistas, depois tenho que fazer aqui um... Mas isso vai ser em off. Em off. Vamos ouvir então este hino da mocidade. Na próxima semana vamos estar de volta. Sem tanto não houver nenhum regime ditatorial que despeça os locutores de direito. Coloca um lápis azul por cima do programa. Por cima do programa. Isto, não sei. E ninguém deseja boas castanhas, pois é dia de São Martinho. Hoje, não digo que problema. Pois, eu aqui não tenho nenhumas castanhas, portanto... Não, não. Também não. Portanto, lamento imenso se eu não... Vocês querem levar uma castanhada a cada um? Arranja-se já. Já ficamos com castanhas. Ah, pronto. Então, vamos lá, mano. Bom São Martinho, pronto. E até para a semana. Até para a semana.